você vai conseguir. Se o inimigo se levanta, vai ser pra cair. Deus não te esqueceu e nunca te deixou. Se está confiante, espere no Senhor. Há uma dor que não tem cura, há um coração ferido que não sabe o que é ser feliz. Mas existe uma saída. Hoje Deus vai dar um jeito e vai mudar a sua vida. Deixa o